gingado. O top DJ do Pará. E o quê? Hoje, parabéns, Amanda. Felicidade comemorando seu aniversário aqui no Caribe. Ia ser melhor no Gigante Crocodilo. E a galera de Floripa também, Floripa, veio curtir o Crocodilo. Florianópolis, galera comigo. E toda a galera de São Paulo também, peso. Isso é Caribe Show. É Crocodilo. Vamos lá. Vem curtir o baile, vem. De 7, 3, 2, 1. A cadeira vai parar. Você tá doida? Aí, Aldo do Mal Falado. Aqui, garoto, garoto. Os mal falados na área. É o que eu te peço. O Bruninho, né, Bruninho? Bruninho Pop. Eu sempre imaginei. É, tá no Facebook. E com mau som, tocando fundo forte no. É aniversário da esposa dele. Segura. O que vou fazer? Seu nome da liga sabe. É você comigo. Estou com muita falta também, pô. Segura! Toca pra mim, valsão. Não deixa esse amor morrer na solidão. Eu quero com você. Daqui a pouquinho tem o baile do Patrás e a pressão vai ser louca. Vai, vai, vai, vai. Se liga, malandro! E a Patrícia? Patrícia Pedroso. Ela que tá aniversariando hoje também. Parabéns, Patrícia. Felicidade. Procurando por alguém. Volta tudo de novo aí, diga. Que me desse amor. Mas sinto que você não quer. O Ronaldo Souza. Como eu quero. O Júnior também. E pra onde nós. Júnior da, da Pratinha. Em todo. Tá longeão, mas dá pra ler. Toda noite choro. Pratinha, pratinha, pratinha, pratinha, pratinha. Foi tudo que eu desejei. Meu parceiro Igor do Posto Rana também. Bora, Igor. Eu não esqueci. Como não lembrar. E aí, Pedro?

agosto, aqui no Caribe. Tá chegando o aniversário dos Gêmeos Pressão. E o Davidson. É o Gêmeos, meu irmão. É aniversário dele, tá chegando. Meu gerente Murilo. Fala, Murilo. Sozinha, triste nesta solidão. Se Brenda é muito bom. Indicou. O Tietê. Assim. O Preto Gaiato, velha guarda, tá comigo. Onde você está? Não vou aguentar o cais da samba. Hoje eu vou sair pra me divertir, dançar essa canção com meu amor. Toca DJ Brás, detona pra valer, faz essa galera delirar e enlouquecer. Meu amor, meu ouro negro, toque bem fundo. Gigante, gigante, gigante Crocodilo Prime. A maior pressão de aparelhagem do planeta. Gigante Crocodilo Prime. Vai começar o baile. Fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro crocodilo e ainda pegava teus amigos. Pegava teus amigos, pegava teus amigos. É muita onda, vai! Teus amigos, teus amigos, teus amigos. Alô, Melri! Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Pra onde tu ia, de caçada? Fala! Eu ia pro crocodilo e ainda pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. E só quem tá solteira, só quem tá feliz, e só quem tá solteiro, joga pra cima, pra cima, pra cima. E quebra esse quadril, vai quebrando mulherada. Empina essa bundinha e vai quebrando Só quem tá solteira vai descer agora. Até o chão, até o chão, até o chão, até o chão. Meteu no chão. Rabetão no chão, baile do Patrese. Rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão. E rabetão no chão, vai, vai, vai. Essa malandra, a sonhadinha. O quê? Que só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral. Vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando, então vem. família sonora. Viva pra todas as meninas. E o que, mulheres? Nossa, que prova de verdade. Vem na agora, filha, agora. Vai, solta o sacanagem. Vem na fuleiragem. Vai, solta o sacanagem. Vem na fuleiragem. Vai, solta o sacanagem. Vem na fuleiragem. Quando eu mandar, tu vai pra baixo. Se eu pedir, tu vai pra cima. Quando eu mandar, vai pra baixo. Se eu pedir, tu vai pra cima. Vai, pum, dá pra baixo. Vai, pum, dá pra cima. Vai, pum, dá pra baixo. Vai, pum, dá pra cima. E quebra esse bumbum. E quebra esse bumbum. Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. E vem curtir, vem curtir, vem curtir, vem curtir, vem curtir o baile. Quando eu falo que é o baile, é ele. Vem curtir o baile do Patrese, sei que você vai gostar. É o top DJ do Pará, faz a galera delirar. O quê? Esse moleque é muito famoso, cara, Netinho. Sobe aqui. Quem conhece esse desgraçado aqui, ó. Netinho Trix, cara do bem. Maior sucesso na internet, nas redes sociais. E aí, Netinho, tamo junto. Hoje ele veio curtir aqui o Caribe, o Crocodilo. O cara é lindo de bonito, meu irmão. Tá doido? Bora, Netinho, pra cima, meu irmão. Você tem que ficar. Ele é certinho pra casa. Desgraçado. Pra casa. Homem tá na área. O Dark Santos também. Os famintos, aí Leandro Maia, desarrepiados. A R15, disparando sucesso. Agora, agora. O Bora Maromba do Croco. Vai quebrando, vai, vai, vai. Start the music. Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. DJ Patrese é bom, quando ele entra o som é dobrado. Então DJ Patrese é bom, quando ele entra o som é dobrado. É pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado. Caribe Show e o bagulho doido! É pressão pra todo lado, bagulho doido! Pressão pra todo lado, é pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado. E doida esse bagulho, vai, vai! O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. Júnior Santorini, é Chopitel, é Chopitel. Tem uma nova aqui, ó. Novidade, novidade, vem, vem, adeus, ó. Só as mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. Pra porra nenhuma. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Que segura, mulher! Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? não foi minha, a culpa foi do Patrese que tava tocando, aí já viu, é rock doido. Foi minha, a culpa foi do Patrese que tava tocando, aí já viu, é rock doido. Rock doido. Eu tô no crocodilo e vou te passar a fita. Eu tô no crocodilo e vou te passar a fita. E vou te passar a fita. Bora que é pressão, vou te passar a fita. Chope, é chope piriquita, é chope piriquita, é chope piriquita, é chope piriquita, é chope piriquita, é chope piriquita. Aniversário do Eldo do Falado a dois. Ele tá de rock doido. Bora, Eldo. Bora pra cima. Bora pra cima. Bora pra cima. Bota na pressão. Bota na pressão. Bota na pressão. Eu vou endoidar. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Quem detona? Top DJ do Pará. Eu vou curtir. DJ Patrese. DJ Patrese. Amor, eu sei que eu falhei bem. Um abraço, meu parceiro Anderson. O filho do senhor Ineu tá na área. E aí, Anderson? Tamo junto e misturado. Filho do patrão tá na área. Bora, Anderson, no croco. Sigo. Te amo tanto. Breno Mecânico. Custa tanto. Renato Reis. O homem do story tá na área. É um moleque doido. Se tu ainda me ama. E aí, bora, segura. Dando uma forra hoje. Paulinho. Eu só te peço. Só. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Eu só te peço. Só mais, só mais. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Você conquistou apenas um sorriso. Você do meu lado é tudo que eu preciso. As melhores. Sentir o teu beijo, molhado, sentir o calor. Teus braços, quero você, meu lado enquanto existir. Será que é amar, é pecado, será que dá tudo? Acabar minha vida, cheio. O quê? Você me conquistou. Me fez louco de amor. Você me ensinou a ser quem eu sou. Você me conquistou. Me fez louco de amor. Você me ensinou a ser quem eu sou. DJ Mike de Barcarena. Doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão. Vai virar! Nossa, que delícia esse baile, toma uva. Nossa, que delícia esse baile, vira, toma vira. Uva. Virou disputa. E vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. O mora, mora, mora, mora, mora no baile. Fernandes, o Ancinho também. Você partiu, o Pitoco. Coração. É o Pitoca, pô. Você quer o Pitoquinho ali. Não servia. Aí, Pitoca. Você, que de mão dadas não ia. Cota. Agora vem. O Eric também, ah, Eric Lima. Hoje já na área. Do panorama. Como esse mundo gira, como esse mundo mudou. Não contou que pudesse mudar, que viria a me amar. Meu irmão! do Patrese. Aí, João! E vem Macedo. Isso agora! Lento, teu beijo bate a saudade. Um desespero não dá mais. Não dá mais. 7 de setembro, uma sexta-feira. Atividade Nossa Senhora de Nazaré. Vila Areião em Cametá. É um gigante crocodilo no complexo Vasco da Gama. Mais uma do Cametá. É! Vamos nessa, Cametá! Vem com o Felipe Lopes. Viviane Batidão, DJ Júnior Vidal e DJ Betinho estabelece o sucesso. Toma no batidão, no batidão, no batidão. E a galera vai no clima, vai no clima, vai no clima. Bora na batida. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando. Vai bebendo, vai bebendo, vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. E vai fumando e vai! Fumando e bebendo, vai! Bebendo e fumando, vai! Fumando e bebendo, vai! Bebendo e fumando, vai! Fumando e bebendo, vai! Bebendo e fumando, vai! Fumando e bebendo, vai! Bebendo e fumando, vai! Fumando e bebendo, vai! Tá tudo bem light! Tudo bem light, vai! Bora, empresário Kinho, como é que é? E aniversário do David Pitbull. Eu vou deixar e toda a família partir, pra nunca mais voltar. Você é de live, é isso? É? Coração do Una. Aqui comigo, um abraço. O que me fez sofrer. Os Crocon Red também na área. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal. Croco Red, Red Label também na área do Una. Tudo aqui, ó. Pra cima, só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima também. Galera do Flamengo tá aí, tá? Tem alguém do Corinthians, hein? Galera do Paysandu joga a mãozinha pra cima e dá o grito. E a galera do Clube do Remo faz barulho. Também! De vez! Tá doido! isso que ele inventou, meu irmão. Segura! Então toma! Ei, Betinho Playboy, Cleo manda uísque pra nós. Hoje! Que hoje no Crocodilo vai ser rock doido. O patrão mandou avisar que hoje todo mundo vai tomar o uísque do bom e o bagulho vai ser louco. Se segura, carimbinho! Betinho Playboy que tá pagando as bebidas. Desce mais uísque, desce mais tequila. Até manda avisar que a festa vai ter outro dia. Bota mais uísque, bota mais tequila. E popopô, popopô. Toma no batidão, no batidão, no batidão. E a galera vai no clima. Joga pra cima, pra cima, pra cima. Vamos lá! Põe a mãozinha pra cima e grita. Hey! Pra cima! Oh! Agora! Hey! Não para! Apaixonou pela pessoa, é. Nada mais como eu ia imaginar. Que no lugar do coração da princesinha não existia nada. Tudo bem. E aí, Thiago Leonardo? O Juan também. O Filipinho. E aí, Filipinho? O Brito também. Toda a galera no bloco ilha. Pode ir lá, pode crer. Nada disso você deve entender. O teu jogo você joga. Fernando, Laila, Rock sem freio comigo. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher do Pará. Olha o Cirminha, Cirminha, Cirminha, Cirminha. É o Leoninho que tá mandando, anda, chama. É o Liguinho que tá mandando, anda, chama. Pode vir sem dinheiro, mas traz uma malandra. Tudo bem, Light, só começando. Pronto com Roca Chuca. E as crocolocas também, amigo! Alô, Melly! Só surubinha de leve, que essa é mina maluca. Meu parceiro empresário da Ilso já na área também! Ele tá de volta, bora da Ilso! Tá na retaguarda de volta! Esse moleque é camarada, gente boa! O tipo do que é esse aqui, ó? Pega a visão, pega a visão. O tipo do som é esse aqui, ó? Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Depois do rock, agora! Sequência de ladrão, sequência de ladrão. A sequência de deitado, sequência de deitado. Sequência de ladrão. Aqui não é no 12, aqui é no 14. No 14, no 14, no 14, no 14, no 14. E vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. No 14, no 14, no 14. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou. O bagulho me doidou. E o que é que tu tá? Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock e ninguém vai me segurar. Se segura! Aí DJ, pode aumentar. Aí DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10. Só vai até o 10, só vai até o 10. O quê? Eu já falei. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, vai, vai! Editores Gilson Lanches O lanche mais top da cidade, a Gilson Lanches. O bora, mana, mana, mana, bora na batida. E a abelhinha mais famosa do estado do Pará. Boutique Multimarcas. É a abelhinha mais famosa do estado do Pará. E agora, fechado com o baile do Patese. R.A. Boutique. R.A. Boutique. Fechadão com o Patrese. Vamos pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Toma na batida, toma na batida, toma na batida. Bora, bora, bora, bora. Virou, virou. Não, neném, tá aí? É doida, hein? Não foi, neném? Dando mole? Tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar. Com tapinha na potranca do bumbum, ela balança e o ori chama de malandra, ela vai se apaixonar. Com tapinha na potranca do bumbum, ela balança e o ori chama de malandra, ela vai se apaixonar. O louro boca de pelo! Agora vai sentar, vai sentar. Ronan também! Vai sentar. Inicial! Família Pires, aqui comigo. Com tapinha na potranca do bumbum, ela balança e o ori chama de malandra, ela vai se apaixonar. Com tapinha na potranca do bumbum, ela balança e o ori chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tá cheia de papinho no WhatsApp. Um bom gostosão, louco cedo. Pra dançar, pra curtir, é gigante. Vem e volta aqui na base. Vamos fazer sacanagem. Sei que você tem. Giovanni também suar. Senta um pouquinho. Sondé, Correia. Aí, Zidane. Vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade. Então, senta um pouquinho. Motivou, velho. In the desert, blowing up. detonando tudo. E aí, acelera! Vamos lá, vamos lá! DJ Patrese! Tá na hora da pressão, tá na hora da pressão, da pressão, da pressão, da pressão, da pressão, da pressão. Sacode tudo! Sacode tudo! Caribe Juju! É o baile do Patrese. Tá na hora da pressão. Vai! E a galera vai no Caribe! Do jeito. Padma samba va, padma samba va, padma samba va, padma samba va. Om Dalai Lama, Om Dalai Lama, Om Dalai Lama. Lama tashi dele, Lama tashi dele, Lama tashi dele, Lama tashi dele. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Um abraço também, o fortíssimo Ney da Pedreira. Ele é só a primeira dama, a Rafaela. Aí Cristiano, Canani deu aqui no Cruz. Um abraço. A Jennifer da Beilana, aí Neizinho, Marco Marcante aqui, ó. E aí, Breno Mecânico, segura, garoto. Bora, maromba, pra cima. Oh, oh, oh, oh. Hoje, né? Segura. Só quem gosta de beijar no escurinho aí, dá um gritinho. Quem gosta de fazer amor no escurinho, dá um grito também. Vamos lá. Vamos pra cima, gigante, crocodilo. Gigante Crocodilo Prime. Gigante Crocodilo Prime. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now. Irmão Macaco e a Suzy. E o Caribe já daquele jeito. Pai Diego, bora! She drives me crazy. She drives me crazy. Gonna take a for a ride on the beach and plane. Pop também na área. Aqui presente com a gente. Aí cego, Jorginho. O índio também, Ciborgue. Um abraço. Gigante, gigante! Na manha, crocodilo, daquele jeito, batidão estronda. Então fala aí, vai. Você conquistou apenas um sorriso. Você do meu lado é tudo que eu preciso. Oh, baile. Sentir o teu beijo, melhor sentir o calor dos braços. Quero você do meu lado enquanto existir. Será que amar é pecado? Será que tá tudo acabado? Não me deixe. DJ Patrese com o famoso baile do Patrese. Você me conquistou, me fez orgulho. Tá na hora! Você me ensinou. Cleitinho, um abraço a você aqui do Patrese, garoto! Aqui presente com a gente! Um abraço do Patrese! Bora, Bruninho! Segura, garoto, também aqui, ó! Moranguinho! Aniversariando hoje também! Parabéns, Moranguinho! Na manhã, vai! Você conquistou apenas um sorriso. Você do meu lado é tudo que eu preciso. Sentir o teu beijo molhado, sentir o calor dos braços. Quero você do meu lado enquanto existe. Será que amar é pecado? Será que tá tudo acabado? Não me deixe. O quê? E você me conquistou, me fez louco de amor. Você me ensinou. Mais uma de Saca Praia! Bora, Eric! Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela. Agora sim! Saca Praia, Eric, no telão! Verão, férias, é Saca Praia parada. Vamos lá! Mais um pouco e tu vai ver. E o que, e o que? O amor que eu sinto por você. O amor que eu sinto por você. O amor. No clima, começando, vai lá! Aí dá isso, empresário, dá isso na retaguarda! Saudade de ti, cara. Sumiu, pô. Tá com muita falta aqui no Gigante. A viagem, tá tudo certo então. Ao trabalho. Agora ele tá curtindo as férias. Aqui no Croco! Parabéns a você. Bora, Breno Mecânico, segura. Obrigado. Agora. Pensa você que me fez entender. Gigante Crocodilo Prime. Vou demonstrar que isso é um falso. Patrese. Vem daquele jeito. Meu parceiro Flavinho também aqui comigo. Um abraço do Patrese. Bora que é gigante, crocodilo. Jogo, Felipe Freitas. pra quem só. Fala, Filipão! Eu confio. Só de boa! Campo Red! Alex do Lanche também! Meu lado, sempre na retaguarda, né? Imaginando. Bora, Alex do Lanche! É nóis! Essa fase de amor. Empresário Guinhoquinho! E parabéns a você que me fez entender. E minha paixão não é você. Olha o Eric. Só de boa. Só no uísque, patrão. E parabéns a você que me fez entender. E minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns a você que me fez entender. Bora sacudir a mulherada!